Alô, alô, uma boa tarde, você que está nos ouvindo na Rádio Aconchego, no 88.1 FM ou pela internet, no radioaconchego.blogspot.radioaconchego.milharal.org. Eu sou Ari Mateia. E eu sou a Leônia Malta. E a gente está nesse final de manhã, começo de tarde da terça-feira, iniciando a Hora do Aconchego, um momento de poesia aqui da Rádio Aconchego. A gente vai soltar uma música da Academia da Berlinda, que vai ser a nossa trilha de hoje. Essa é a primeira música do álbum Nada Sem Ela, e o nome da música é Só de Tu. Rádio Aconchego, 88.1 FM. Essa aqui é a Hora do Aconchego, nosso momento de poesia aqui na nossa rádio. Léo, boa tarde para você. A gente começou bom dia, agora já é boa tarde, né? Pois é, hoje o dia tá chovendo mesmo pelas mãos. É mesmo, né? Tá, se... tá escorrendo pelas mãos. Escorrendo, né? Com essa chuva que a gente já nem espera nessa, a essa altura do campeonato, né? Chuva de verão. Ô, Léo, e nossa primeira poesia de hoje? Bom, hoje a gente tem três poetas e começando por Miró. Vamos lá. Começando por Miró, acho que todo mundo já conhece Miró. Conhece mais Miró do que João Flávio Cordeiro da Silva, que é seu nome de batismo. Miró nasceu em Recife, tem 52 anos, é negro, é poeta da vida, do povo. E tem como tema a vida. A vida tá constante nos seus poemas, no seu cotidiano. Pra gente começar, qual seria o primeiro poema da gente com ele hoje? Os primeiros versos, né? Quais são versos? São versos que surgem assim, né? A poesia de Miró. O céu na tua frente, o chão sob teus pés, o sol iluminando tuas sandálias e tu não enxerga outros caminhos. Miró da Muribeca. É isso aí. E o amor? O amor pediu um Uber e foi embora. Nem o GPS sabe o seu destino. Essa é legal, eu gostei da brincadeira, da piada dessa aí. Enfim, Léo, o que é que te faz trazer Miró? Por que Miró também? Bom, Miró usa o cotidiano para poetizar, Miró usa a vida, Miró é a própria poesia, Miró é o próprio cotidiano de quem ele retrata. Miró tá nas paredes da cidade, Miró tá na memória das pessoas que circulam pelas vias da cidade. Miró tá lá naquele hotel, eu acho que ele vive lá no... Não, tranquilo. Não, mas é isso, eu acho que Miró esse, como tu falou mesmo, né? Um retrato da cidade, no sentido de uma imagem da cidade, né? De você... Sei lá, essa coisa da noite de Recife, eu acho que a imagem que me vem de Miró é meio essa, assim, aquela... sei lá, como se fosse a rua pulsando ali. Exato. Isso pulsa mesmo nele, né? Através da expressão, a própria figura de Miró é uma imagem, né? Ele esbugalha os olhos, ele aperta os olhos, ele gargalha, ele faz piada da própria miséria. Ele é um performance do poético, né? Ele é um performance no palco, da vida. Ele é Miró, assim, é o Miró da Muribeca. Que raro. Conseguir falar dele já é uma poesia, né? Falar de Miró é pouco para o que ele é, né? Para o que ele é na atualidade. Então, mais alguns versos do Miró. Responda sem olhar para o espelho. Você já olhou para você hoje? Miró da Muribeca. Quanto tempo vai precisar para você entender que o relógio não tá nem aí para o que você vai fazer? Ah, é pra gente que vive brigando com o relógio, né? Ou pra gente que vive fazendo do tempo uma bobeira. Ou pra gente que está de bobeira no tempo. É uma boa reflexão. E quais mais poetas? Ah, sim. Ainda tem mais uns versos de Miró, né? Tem um último de Miró pra hoje. que fala, que é quase uma prece a Deus, né? Deus, tu que carregas um homem puxando pelas rédeas o seu cavalo e um saco de cimento, de cada lado um sol insuportável. Deus, choves agora no meu coração para que eu não pense em comprar um guarda-chuva de balas e fazer justiça com as próprias mãos. Miró da Muribeca. Miró da Muribeca. Preciso, vento perigoso. Não lhe falte a brisa pra continuar, pra saber respirar. Pra saber respirar. Pra saber respirar. Desse pelejar, mas essa lua que desperta o mundo te despertará pela vida inteira desse pelejar. Eu vou mergulhar num cantinho de rosa, num canto de calma, num canto de roda. Essa lua sem medo, medo, medo. Essa lua vem medo, medo, medo. Vou mergulhar num cantinho de rosa, num canto de calma, num canto de roda. Essa lua sem medo, medo, medo. Essa lua vem, essa lua vem medo, medo. Mas essa lua que desperta o mundo te despertará pela vida inteira desse pelejar. Eu vou mergulhar num cantinho de rosa, num canto de calma, num canto de roda. Essa lua sem medo, essa lua bem negro, negro, negro. Rádio Aconchego. Essa música que vocês ouviram agora, foi Nego Nervoso, da Academia da Berlinda, do álbum Nada Sem Ela, que é o que a gente tá ouvindo aqui hoje na nossa Hora do Aconchego. Ele continua tocando aqui na nossa trilha de fundo. Bom, Léo, a gente ouviu um pouco de Miró no bloco anterior. E a gente vai de que poesia agora? Agora a gente vai pular de Miró para Leminski. Leminski já está lá nas estrelinhas, lá em cima, contando estrelinhas. E Miró, Leminski é o poeta coritibano da década de 40. E desde a década de 80 que ele virou estrelinha, mas deixou muita coisa legal ainda com a gente. Então vou passar para vocês dois poemas dele que eu tô trazendo hoje. E lá vai um deles. Ai daqueles que se amaram sem nenhuma briga. Aqueles que deixaram que a mágoa nova virasse a chaga antiga. Ai daqueles que se amaram sem saber que amar é pão feito em casa. e que a pedra só não voa porque não quer, não porque não tem asa. Leminski. Paulo Leminski, que a gente já tinha trazido no, na Hora do Aconchego, que a gente fez semana retrasada, né? Semana passada não teve. E tá vindo aqui com a gente hoje de novo, né? Pois é, Paulo Leminski é uma doçura, eu sempre gosto muito dele. Paulo Leminski, são meus poetas preferidos. Paulo Leminski, Miró da Muribeca, que a gente apresentou agora há pouco. E ainda tem outro poema de Leminski. Parem, eu confesso, sou poeta. Cada manhã que nasce, me nasce uma rosa na face. Parem, eu confesso, sou poeta. Só meu amor é meu Deus. Eu sou o seu profeta. Paulo Leminski. Essa é a nossa Hora do Aconchego. Nossa hora, que na verdade é um momento, né, Léo? É um momento de poesia que a gente traz aqui na rádio. E que a gente já vai chegando perto de encerrar esse nosso horário aqui na rádio. E aí, pra encerrar, a gente tem alguns versos de nossa queridíssima que está aqui ao meu lado. De tua própria autoria, né, Léo? É, da minha própria autoria, Leônia. É, Pingos de Verão. A corrupção varando os poderes, cada vez mais cega, muda, surda, injusta. Pingos de vergonha. Fala alto. Valeu, Léo. Pingos de verão. Com esses pingos a gente se despede. Nesse verão que tá por vir, que pra gente já chega mais cedo, né? Sim. A gente vai nesse calor abafado que vai fazendo agora. Depois de um inverno poderoso que a gente teve, ele ainda não nos deixou totalmente, né? São pingos de verão, chuvas de verão, como chama. Sim. Pra aliviar um pouco o mormaço do dia a dia. E a gente que praticamente tem duas estações, né, de clima. Sim. A gente vai sentindo a hora da chuva e a hora do calor, né? E esse calor vai aumentando gradativamente. Bom, é a nossa despedida. A gente tá aqui, pessoal, sempre nos fins de manhã das terças-feiras da Rádio Aconchego, fazendo esse momento de aconchego com poesia. Sou Arimatea, vou me despedindo de vocês. Uma boa tarde. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Leônia falando com vocês, até a próxima.